Booking control. Tenemos a 323, aproximen a la zona de Bombay 1, dicen para 4-6, hoy disfrutando. Tenemos a 323, con su bloque entrada. Sí, parte tráfico, protege una aproximación, una hora, como 3 millas, como una vez, metiendo 2.000 pesos, ahí 1-4-6, grande 5, 4-4-2-5. Futuro para 1-8-2-9. Marinha 7103, autorizado o final do procedimento de alerta que foi usado de 1-0, aposta brigada. Excelência 32000, após o fato de estar à vista 368. Curva à direita na proa 065, reposta habilitada. Marinha 7103, conforme o tráfego 2 horas, 5 milhas, como é, mantendo 3 mil pés, o detalhe 208. Marinha 326, conforme o tráfego 2 horas, 4 milhas, como se desce, mantendo 3 mil pés, o detalhe 208. 361. Essa é a linha 326 autorizado. O nome do procedimento é uma tráfico major, eu posso avisar. Voo no 164, emitir revisão para 1809. Aparece 2230, emitir revisão para 1809, deixa a planilha de voo 070. Apaga a parte, essa parte é agora está alimentada pela radial 2, 300 de Salvador. procedimento para o Salvador, frequência 118295.